começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. No ar mais uma edição de O Marco de Hoje. Na mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. E comigo no estúdio, Benjamin Júnior. Boa noite, Benjamin. Boa noite, João. Boa noite, Fufunha. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Boa noite ao Marco, que já está por aí. E hoje temos... Não, hoje é fantástico, senhora, né? Tiramos os chapéus já deixamos ali, porque... E ficamos em silêncio, Marco Antônio. É com você, nós vamos só ouvir em respeitoso silêncio. Vai. Por favor, participe. Gente, é uma honra. A gente vai lá hoje, vai ser no primeiro bloco, a gente vai conversar com o nosso convidado. É muita coisa para falar dele, para dar essa intro, mas eu vou tentar aqui. Apenas um dos pioneiros do rock brasileiro, o nome dele de batismo, Sérgio Benelli Campelo. Ele animou muito o namoro nos anos 50, 60 e 70, embalou a juventude dessas eras com versões maravilhosas como Lobo Mal, que no original era The Wanderer, né, originalmente do Dionne e The Belmonts, Boogie do Bebê, que no original era Babysitting Boogie, que é do Buzz Clifford, etc, etc. Autodidata, mas depois ele começou a usar piano e violão. Com 9 anos ele já estava assim decidido que ia ser músico. E o que a gente pode dizer mais? Em meados da década de 60... Pode dizer o mais importante. É. Ele, como todos nós e como a rádio aqui, é do Vale do Paraíba. Ele é de Taubaté. Nós de São José dos Campos. Isso é o mais importante de tudo. Ok, desculpe. Nasci em São Paulo, mas criado em Taubaté. Ele participou de conjuntos, dos conjuntos Ritmos Ok, e depois do grupo do acordeonista e arranjador Mário Genari Filho, que era um grupo chamado Mário Genari e Conjunto. Fez, como eu falei, gente dançar com versões de canções do Nil Sedaka, Paul Anka e muitos outros. Já adentrando nos anos 60, ele interpretou vários clássicos do cancioneiro italiano. Eu lembro até de uma versão que ele fez maravilhosa de clássico daquele cantor romano, o Bob Solo, hits do Bob Dylan e até do cowboy Roy Rogers. Então, o pessoal já está escrevendo aqui no meu inbox, dizendo, Marco, passa para ele, por favor, a bola. Então, vou parar de embromar aqui e dar as boas-vindas ao grande Tony Campelo. Tudo bem, Tony? Tudo bem, felizmente. Tudo bem. Eu falo com quem? É uma honra falar contigo, tá, querido? Perdão? É uma honra falar contigo. Sim, é o Marco Antônio? É o Marco Antônio aqui, aham. Não, Marco Antônio, você está vivo? Estou vivo, estou nervoso, vivo. Infelizmente, Tony, o João Alckmin aqui de São José dos Campos, ele está irritantemente vivo. Tony, boa tarde, já para boa noite, felizmente. Já para boa noite, exatamente. Tony, assim, ó, a gente está conversando por telefone, né? Sim. Na rádio, eu não estou te vendo, mas a gente tinha combinado, lembrei que a gente conversou no fim de semana e tudo mais, para dar os toquezinhos, os últimos toques sobre o nosso papo hoje, falasse assim para mim, eu vou estar a postos, e eu falei assim, com brilhantina no topete e tudo mais, então eu queria saber se estás mesmo com brilhantina no topete, se estás paramentado ou não. Não estou nada com isso não, mas não vou fazer que nem o Datena, que apresentava o programa só de cueca, né? maravilhoso. Eu adoraria estar com um brilhantino no topete, mas nem eu nem o João, a gente não está podendo, não é por má vontade, tá? Porque a gente não tem cabelo para fazer um topete e botar brilhantino. Verdade. Então, Marco Antônio, por favor... Tem uma pessoa falando junto com você e você não me disse quem é. O João Alckmin, desculpa, eu não ouvi o João. Eu sou aqui de São José dos Campos, Tony, e a rádio é aqui também, e o Marco Antônio está em Porto Alegre. Agora que está decifrado o mistério. O mistério. Porque E eu pensei que existiria o São José dos Campos também aí perto de Porto Alegre. Imagina, São José dos Campos e Taubaté são únicas. Até porque aí perto de Porto Alegre, uhum, tem um time que com o nome de São José. Aham. Então eu já pensei, bom, deve ser algum São José também, São José Gaúcho, e por que não? Não, nesse caso específico não é. Mas é pro pessoal que não sabe, o Tony Campelo tem parentes em Rio Grande. Aqui uma cidade que é uma das mais importantes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, querido, vou tentar começar aqui com umas perguntas, tá? Uhum. Então, vamos lá assim, ó. Eu queria saber assim, que tipo de menino era o paulista Sérgio Benelli Campelo. Pode me falar, assim? Que tipo? De menino. Que tipo de rapaz que era antes, crescendo antes de descobrir o rock and roll? Bom, era tipicamente um moleque, né, do interior, né? Minha adolescência foi toda em Taubaté, eu fui com 4 anos de idade para Taubaté com meus pais e meu irmão. A Celi ainda não havia nascido, veio a acontecer o nascimento dela 2 anos depois que nós já estávamos em Taubaté. Mas eu cresci em Taubaté como todo garoto do interior da época que começou a frequentar escola, era o chamado grupo, né? Uhum. Ia ao cinema ver aquelas matinês, daqueles filmes de Bang Bang, que eu até hoje me recordo. Ia nadar muito no Taubaté Country Club, que ficava em frente da minha casa. Tanto que eu saía de calção da minha casa, atravessava a rua, ficava na piscina e depois voltava para tomar o banho na minha casa. Claro. Né? Então, e aí nessas alturas, sempre me ligado muito em rádio, ouvia muito a Rádio Nacional. Uhum. O Taubaté pegava melhor as rádios do Rio de Janeiro do que as rádios de São Paulo. Ah, é? Exatamente. Uhum. E aí nessas alturas, foi me entusiasmando com música, até essa semana passada, eu estava me lembrando de algumas coisas que meu pai cantava para mim. Fala pra gente. Ele cantava umas músicas que eram, assim, umas valsas mexicanas, ou umas músicas, provavelmente uns clássicos argentinos da época. Ele aprendeu isso provavelmente na década de 30, e eu já vim no final de 36, não é? Mas e aí, nessas alturas, eu sempre tive uma ligação muito forte com essa coisa de rádio. Rádio e música, né? Minha mãe não era muito favorável, não, porque ela achava que isso era coisa de vagabundo. Aí eu acabei... pra miséria, pra infelicidade dela, eu acabei sendo um. Não, e pra castigo ainda, minha irmã ainda também começou a cantar. Não. Uau, né? Dose dupla. No que meu pai certamente vibrava muito, porque ele gostava de cantar, né? Que legal. Era um excelente orador, falava muito bem. Homem educador, certamente, né? Professor, educador. Então, fui crescendo. Eu me lembro até da primeira apresentação que eu fiz. Uhum. Eu tinha 9 anos de idade e fui cantar no teatro da Companhia Taubaté Industrial, que um mês depois pegou fogo. Tá, mas qual canção, lembra? Lembro, sim. Como ainda não havia aparecido nada parecido com o rock and roll... E eram coisas que eu escutava em rádio e eu fui cantar um samba de breque. Que legal. Quando eu morrer, quero um braço de fora pra tocar o meu pandeiro. O meu pandeiro cravejado de marfim. Quando eu morrer, quero... Olha, você vê que... ainda tem uma certa agilidade vocal. Maravilha. E lembras quando a faísca, assim, do rock... te acertou em cheio, assim, a ponto de pensar, uau, acho que é isso aí que eu vou fazer na minha vida? Lembra, assim, a primeira canção de rock que eu vi, ou não? Olha, eu... Na verdade, as coisas foram acontecendo aos poucos, né? Eu acabei cantando na Rádio Difusora Taubaté dos 10 aos 14 anos de idade, uhum. Aqueles programas que as rádios do interior tinham, cada rádio tinha o seu clube do guri, né? Uhum, uhum. E como a maioria das cidades do interior também tinha uma rádio clube, ou rádio difusora, que eram os nomes mais apropriados, né? Em seguida, eu com 15 anos mais ou menos, comecei a reunir alguns amigos meus, colegas de escola, e formamos lá o grupo de baile, que era o Ritmos OK. Foi aí que eu comecei, evidentemente, a me aprimorar como vocalista, como cantor. Quem canta em baile começa a melhor escola que existe. Cantor de bailes. Sim. A gente aprende muito. E aí foi essa coisa de eu vir para São Paulo e vim trabalhar aqui no Serviço Social do Comércio, do SESC, que eu fiquei um ano e pouco. Mas nessa minha vinda a São Paulo, foi que a primeira vez, quando eu entrei num cinema aqui em São Paulo, na Avenida Ipiranga, e era o Cine Marabá, provavelmente, né? Aqui na Avenida Ipiranga. E que eu entrei, e quando eu entrei, eu vi um grupo vocal cantando Only You. Uau. Aí eu fiquei alucinado, porque eu fiquei impressionado. Eu assisti, acho que umas 3 sessões seguidas, porque a gente pagava uma e podia ficar até o dia amanhecer, né? Sim. No cinema. Sim, ao mesmo tempo que isso me impressionou muito, né? Filme era uma das coisas principais que nós tínhamos à época, né? Para poder conhecer o que se passava ao redor do mundo. Ao redor do mundo, claro. Principalmente nessa parte de música, né? Claro. De imagens, claro. De cinema. Uhum. Nós não tínhamos ainda uma televisão muito forte como é hoje. Sim. E aí, eu... Nessa época eu já estava com Ritmos OK e tudo mais, e incorporei alguns rocks lá. É interessante, até me lembro muito bem que a primeira vez que nós tocávamos no Taubaté Country Club, nas domingueiras, que começava às 4 horas da tarde e até às 7 horas da noite. Até às 7, ok. Eram aqueles bailinhos para garotada, né? E aí, quando nós começamos a primeira vez com a sequência de rocks, então eu cantei, acho que See You Later, Alligator, Tutti Frutti, talvez uma outra que eu não me lembro, eram 3. Mas a partir do segundo, ninguém saiu para dançar. Ah, não? Não. Até porque esses filmes, aqueles chamados filmes B, né? Claro, filmes B. Você que é de cinema conhece bem, sim, né? Sim. Eram aqueles filmes feitos muito rapidamente, em preto e branco. Com custo, claro. Com uma historinha assim que entremeava lá os números de música, os números, né? Musicais. E certamente não era o Balanço das Horas. Sim, não era o filme do Bill Haley. Era um filme com Bill Haley, os Platters, aquela coisa. Esses filmes não tinham chegado ainda a Taubaté. Entendi. E aí nós começamos a tocar. A gente já tinha conhecido as músicas por causa dos discos, né? Ninguém saiu para dançar. Aí tinha dois casais aqui de São Paulo que foram lá passar o fim de semana e foram lá no Taubaté. Mas eles já conheciam o estilo da dança do velho rock and roll. E que era uma coreografia que não era fácil, não. Precisava ser exatamente ginasta, precisava ser atleta mesmo. Eles começaram a dançar e a molecada começou a se entusiasmar. A garotada, né? Começou a se entusiasmar, começaram a bater palma e virou aquela zorra. Aí aparece o diretor social do Taubaté Country Club e ele era um tipo um tanto quanto esquisito, viu, meu? Ele era, era conhecido já. Naquela época o pessoal ficava dentro do armário mesmo, né? Sim. E aí ele, nessas alturas, se esqueceu e veio à frente da banda e começou a berrar. Para, Não, esse é por minha conta, viu? Aí, ele surtou. E aí, nessas alturas, a gente foi parando, porque virou uma bagunça. Sabe, era uma coisa rara se ver. Claro. Pernas para o ar e calcinhas ao luar, né? E uma coisa... Ainda mais numa cidade como Taubaté, claro. Que na época, quem mandava ainda eram os padres, os bispos, claro. Essa coisa toda, né? Claro, depois claro. Vinha o prefeito, o delegado, sim, o presidente sim. da Câmara, mas sim. sempre a palavra mais forte era do velho bispo lá, né? Claro. E, tanto é que nessas alturas eles diziam que a gente estava tocando a música do demônio. Claro. Mas Tony, assim, ó, sei que o Sérgio Dias, o Sérgio Mendes vieram depois de ti, nasceram depois. Mas o Sérgio Endrigo, por exemplo, praticamente da mesma época, da tua mesma época. E ele já havia provado que dá para arrebentar corações femininos com o nome Sérgio. Por que que a gravadora, ou quem foi que te exigiu que Sérgio não soava bem e seria melhor Tony Campelo? Ah, não, fui eu mesmo que já não achava que não tinha nada a ver. Sérgio Campelo, eu acho que acabaria sendo um bom gerente de banco, né? Certamente, né? Aliás, era o projeto da minha mãe. Felizmente não deu certo, né? E aí, nessas alturas, quando tiraram as primeiras fotografias minhas e na Odeon, acharam, pelo topete meu e pelo perfil, mais de perfil, que tinha alguma coisa parecida com o Tony Curtis. Tenho umas fotografias aqui em casa, de vez em quando eu olho, eu acho que eles não estavam errados, não. O Ismael Correia, que era o diretor artístico da Odeon na época, lá no Rio de Janeiro, foi ele que sugeriu Tony Campelo. A princípio eu achei muito estranho, que parecia nome de mafioso italo-americano. Sabe? Al Capone, não sei o que mais. Mas aí nessas alturas eu achei que tinha... que dava som. Eu aprendi com um tio meu, que foi um dos primeiros publicitários aqui em São Paulo, irmão do meu pai, o velho tio Plínio Campelo, que as palavras têm som, certamente, e os nomes também. Lá em Taubaté eu ficava muito amolado, porque ninguém dizia Sérgio. Me chamavam de Sérgio. E eu sempre achava que eu via meu nome com J em vez de G. Não achava, não me soava bem. Entendi. Inclusive eu mudei o nome da Celi, que era Célia. Claro. E aí eu rebatizei minha irmã como Celi, sempre com a letra Y. nos nomes, né? Porque eu acho que pode ter o mesmo som da letra I, mas a grafia é bonita, né? É mais bonita e outra coisa, ela é muito mais forte, de certa forma, no peso. Né? Certamente. Assim, eu queria te perguntar uma coisa, querido. Não é para tentar levantar alguma polêmica ou controvérsia, tá? Mas quando a pessoa pesquisa sobre a tua carreira, assim, às vezes o teu nome está linkado com a Jovem Guarda e às vezes não está. Podes me falar, assim, de repente até para tirar dúvidas que os ouvintes tenham, afinal, estavas, não estavas, qual é a tua relação, diríamos assim, com a Jovem Guarda, pode ser? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Eu acho que ele estava pressionando os botões. Ele tá aí? Não, o Fufunha tá ligando novamente. Eu acho que ele, sem querer, desligou. Ah, tá. Sem querer, ele sem problema, desligou o telefone, mas vai. Tá. Eu acho que depois... Vai lá, Marco Antônio. Tá. Oi, voltou? Voltou, era algum ET. Maravilha. Tá, eu vou perguntar de novo, então. Querido, não é para tentar criar uma polêmica aqui, mas é que o teu nome, Tony Campelo, a gente vê e daqui a pouco em discos até de coletâneas e também pesquisando, às vezes ligado ou às vezes não conectado com a Jovem Guarda. Queres falar alguma coisa assim, tipo assim, deixar claro, afinal, fizesse parte ou não? Alô, Tony? Ah. Oi. Alô, Tony? Deve ser os bolsonaristas que estão querendo me atrapalhar. Ô, raio de gente. Ô, gente maluca. Ó, agora estamos ouvindo direito. Tá bom. Querido, eu estou perguntando... Sobre a Jovem Guarda, né? Isso, a tua relação com a Jovem Guarda. Pode deixar claro aqui pra gente como é que era ou não? Alô? Tem alguém... Tony? Eu tô parado aqui, João. Tony? Eu não sei o que é isso. Tony? Acho que você tá pressionando algum botão do telefone. Tony, não tá pressionando nada aí, Tony, por favor. Pressionando nada, não. Tá. Agora. Tá, vamos ver, Tony. Então. Eu ia falar sobre a tua relação com a Jovem Guarda. Então. Eu não sei o que fazer. Assim fica difícil. Tá, eu não sei o que fazer. É você, o teu telefone é sem fio, Tony? Os antigos do século... Ajuda aí, então, pelo amor de Tony, o seu telefone é sem fio? Não, ele é do século passado mesmo, ele tá com... Ele tá dando bip assim, ninguém tá conseguindo te ouvir, João. Tony. Bom, mas, calma. Vamos lá, Eu não sei o que fazer. Alô? Alô? Oi? Alô? Melhorou. Mas o que já aconteceu isso contigo ou já eu fui sorteado? Com todo respeito. Não, você é o sorteado. Claro. É sempre assim. Eu tô parado aqui, eu não... Não tem nada a ver com você, não. Mas tu acha que é uma coisa da conexão? Não. Tá me ouvindo? Não, é o aparelho dele. É o aparelho dele mesmo, até a gente tá conversando agora e não tá tendo esse barulho, né? Oi, Tony. Olha, tá meio mal. Oi. Tá. Vamos ver se podemos continuar. Maravilha. Então, dentro da Jovem Guarda, eu passei um ano... Fui sorteado. Olha, aqui não deu meu detector. Tem algum outro aparelho de telefone aí, querido? Tem algum outro aparelho de telefone aí? Tem aqui um que a minha mulher conecta. Ele tá dando bip direto. Peraí, que nós vamos desligar e ligar novamente, Tony. Por favor. Vai lá, Fufunha. É normal isso, viu, Marco? Falaste que nunca tinha acontecido com você. Não, mas isso é normal. Se você quiser, eu começo a fazer com você agora. Não tem problema nenhum. Obrigado. Ô, Fufunha, depois, a hora que só tiver ele no ar, você começa a fazer isso também quando ele estiver falando, para ele ver como é que é. Se você tiver... Oi, Tony. Tony? Um outro aparelho, se tiver outro aparelho. Tony? Conversei uma hora com ele no fim de semana, não ouvi isso. Tony? Sim? Oi? Tá. Tony, tem algum outro aparelho aí, Tony, que a gente possa usar TV no outro aparelho? Momentinho. Tá. Vamos ver aqui. Vamos esperar um pouquinho. Vê que não é ele mesmo. É, pode ser que ele esteja segurando o telefone na mão sem fio, Marco Antônio, e sem querer... Ah, e apertando os botões? É. Exatamente. Ele falou que não é sem fio, não. É até o telefone antigo. Ou então você coloca a mão sobre ele e, sem querer, vai apertando os botões e vai dar isso. Alô, Tony? Liga outra vez, ô Fufunha. Mostra aí pro Marco Antônio como é que faz barulho, ô Fufunha. Mostra aí pro... Oi, Tony? Olha, eu peguei um outro aparelho aqui. Bom. Agora tá ótimo. É. Agora tá ótimo, querido. É, esse aqui é o volante, é o sem fio. Ah, tá. Tá bom. Vamos nessa. Vamos tentar com esse, então. Tá bem, vamos continuar, então. Sim. Então, aí, nessas alturas, eu, quando fui convidado pra me apresentar logo no primeiro programa da Jovem Guarda, né? Uhum. Eu fiquei um ano, depois de um ano, então meu contrato não foi renovado. Entendi. Mas eu não me adaptei muito às coisas da época, sabe? Para poder ficar dentro do contexto, eu acabei abdicando do topete. Comecei a usar aquele cabelo que lá em Taubaté ele chamava de, nós chamávamos de lambida de vaca. porque fica embaixo da boca do boi, passa a língua e plaf, né? E ainda tive que usar aqueles ternos apertadinhos, ridículos, né? Ainda bem que eu não tinha barriga na época, né? Mas eram desconfortáveis, essa coisa toda. Eu que já vinha de uma outra maneira como me apresentar. Outra escola. Foi bom por uma coisa, me tirou de um certo aperto, né? Entendi. Porque a graninha era boa, essa coisa toda. As pessoas eram muito amigas, né? Uhum. Mas eu também senti que não tinha muita consideração por parte da produção do programa. Entendi. Sabe? Como se eles não estivessem interessados na juventude mesmo, mas em criar um produto, é mais ou menos isso? Você veja, eu sou... eu tenho 6 meses mais que o Erasmo. Ok. Eu estou com 83. O Erasmo faz agora 83, agora em junho, julho, né? Ok. Por sinal, uma pessoa que eu gosto muito e admiro muito, o Erasmo. Okay. O Roberto veio logo atrás. O Roberto ainda se fantasia como jovenzinho, essa coisa toda. Faz aniversário de 10 em 10 anos, pra ninguém perceber que ele tá ficando mais velho. Ô Tony, se você olhar bem, o Roberto tá parecendo uma índia véia. Ah, isso é verdade. Ou então maracujá de gaveta. Exatamente. Maravilha. Agora, então você vê, aquele pessoal que veio do Rio de Janeiro, que a época, quando nós começamos, eu, Celi, Rony Corde, Wilson Miranda, Sérgio Murilo no Rio, claro, os Golden Boys, sim. Demetrius um pouco depois, eles ainda estavam sonhando em se apresentar em rádio e nós já fazíamos sucesso. Uhum. Eu estou falando de 7 anos antes da Jovem Guarda. Sim. Agora, como eles vieram do Rio, eles foram vendidos ao nosso público paulistano como jovenzinhos. Sim, e nós aqui já éramos já velhos muito conhecidos. Entendi. E a produção da Record, não a direção, que sempre foi muito carinhosa conosco, mas a produção começou a privilegiar muito o pessoal do Rio de Janeiro. Claro. E eu senti que nessas alturas a coisa não estava muito boa para mim. Entendi. Houve até por causa de uma molecagem minha, meu contrato até foi rescindido 3 semanas antes de eu terminar, né? Só que eu não dá para contar o que foi, mas foi um negócio assim que deixou o produtor do programa danado. Ele surtou também, entendeu? E aí, nessas alturas, o Marcos Lázaro, que era o principal homem que contratava os artistas para o programa da Jovem Guarda, gostava muito de mim. Ele me chamou na sala dele e disse: Campello, nós gostamos muito de você, com aquele sotaque meio espanholado, né? Aham. Porém, você é muito indisciplinado. Eu nunca soube que alguém que gostasse de rock and roll fosse disciplinado, a não ser que eu tivesse frequentado a escola militar de Agulhas Negras como você, Marco, certo? Não, meu pai. Detalhe, né? Não, eu nem exército não fiz, você imagina, né, pô? Sim, eu também não. E que eu não servi pro exército, né? Aliás, não só eu e esse homem que tá lá em Brasília. É verdade. São dois que não serviram pro exército, né? Você... Inacreditável. E aí nessas alturas, Marcos Lázaro falou pra mim: você é muito... indisciplinado, muito contestador. E vamos fazer o seguinte: eu te pago até o fim do mês e ficamos todos amigos. Eu falei, claro. Tá, e mas me pergunte, na época reagisse com esse bom humor ou ficasse pé da vida? Se eu fui assim toda a vida? Não, ficasse pé da vida na época ou reagisse com esse seu timor aí? Não, que senso de humor. Eu faço ironia das coisas, porque não dá para ficar pé da vida e coisa nenhuma. Eu sei que quando eu me vi no olho da calçada, porque felizmente não foi da rua. Sim. Aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Agora. Então, estava na calçada meditando, eram umas 8 horas da noite, lá na Rua da Consolação, em frente ao teatro lá onde se apresentava o pessoal da Jovem Guarda, né? Aí me passa um carro, para perto de mim, e um rapaz pergunta: você não é o Tony Campello? Eu falei, sou, ainda, né? Ele falou: quer fazer uma excursão comigo para Lima, no Peru? Eu falei, já estou embarcando. E fui eu lá, passei uma temporada de 30 e 31 dias no Peru, essa coisa. Foi melhor até porque eu ganhei em dólar, essa coisa. E quando eu voltei, eu já tava tudo cicatrizado já. Entendi. E me fala como é que era a tua relação assim? A gente sabe a mesma relação profissional com a tua irmã, mas assim, vocês bem que se completavam, né? Me fala um pouquinho disso, se não for tocar assim numa parte muito delicada, assim, porque ela, vocês de certa forma foram os pré-Carpenters brasileiros, né? No caso de irmão e irmã se completando, cantando junto, claro que era outro estilo bem anterior aos Carpenters, mas me fala aqui um pouquinho da relação profissional de vocês, um pouquinho, quando pensas nela, o que te vem à cabeça, pode ser? Alô? Alô? Alô? Eu não sei. Alô? Alô? É complicado, né, João? Não, é normal. E nós temos que... tentar ligando de novo? Tá. Daí o Bravo Castilho vai tentar. E nós temos que lembrar que ele está com 83 anos, não é? Não, o Tony, ele está onde agora? A cabeça dele é melhor que essa nossa. Tá. Junto. É o problema de conexão. É o problema no telefone dele, pelo jeito. Tenta de novo, João, por favor. Tenta aí. Ele está em São Paulo, Marco, é isso? Ele está em São Paulo. Ah, em São Paulo. Na capital mesmo, a mais Santa Cecília. Tenta de outro aparelho. Tenta do outro aparelho. Vamos tentar restabelecer o contato com ele aí, porque, nossa, quantas coisas que nós estamos... Quanta coisa, hein, nós estamos aprendendo, né? Porque coisas que não tem em livro, esses detalhes, essas coisas que... O gozado, né? O Marco Antônio cria um puta de um caso comigo. Oi, Tony! Tony? Sim? Faz de volta, por favor. Faz, né? Agora já está melhor. Tá, maravilha. Me fala um pouquinho da tua relação com a Celi, né? A inesquecível Celi Campelo. A gente via na TV e tudo mais, vocês trabalharam juntos várias vezes, mas me fala assim, quando tu pensas na Celi, o que te vem à mente, pode ser? Bom, eu sempre, tanto eu como meu irmão Nelsinho, né? Como viemos antes do que a Celi, sempre tivemos um carinho e um cuidado muito grande com ela. Ah, ok. Uhum. E exatamente porque eu me tornei o responsável por trazer a Celi para São Paulo, foi muito maior. Eu não fazia aquele papel de um irmão chato, cheio de ciúme, nem nada. Mas, de certa forma, eu sempre praticamente manobrei toda a carreira artística da Celi, dentro dos conhecimentos, da maneira como eu via essa atividade de trabalhar em público, quanto a repertório de gravações, uhum. E me dava muito bem. Alô? Alô, certo? Oi. Alô, estamos te ouvindo. Acho que às vezes, eu me lembro que até era às vezes um pouco rigoroso com a Celi, no sentido de fazer com que ela pudesse... Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô, Tony? Tony, vê se não está tocando no teclado aí, Tony, por favor. Alô, Tony? É, alguma outra coisa, algum outro problema mesmo na ligação. É, problema na linha dele. Como ele falou, é um telefone fixo, mais de uma hora com ele na sexta, no sábado. É um telefone fixo, né? Não é celular, né? É, telefone fixo, claro. Ele mora em prédio, né? Não sei. Se for um prédio, muitas vezes há algum problema lá nas próprias instalações. E às vezes dá algum pepino no meio da linha aí. Você está... Normalmente o Marco Antônio não cai. Então não, o problema é de lá, não é daqui. É. Aqui não tem absolutamente nenhum... Ele deve ter passado pelo telefone celular, voltou. E claro, a bateria celular morre. Não, ele não passou. Desculpa, o telefone fixo, mas um sem fio, quer dizer. É. Né? Não. Pode ser que tenha ocorrido isso mesmo, talvez a bateria não estivesse muito boa aí. Só que o anterior que eu não entendo. Tenta do outro aí, Fofinho. Isso, por favor. Tenta do outro aí. Meu amigo, é complicado, viu? É complicado. Chamando? Está chamando? Ótimo. Em instantes já estaremos de novo com ele aí. Fala, Marco Antônio. Oi, querido, tudo bem? Então, oi, tá. A gente vai tentando, né? Vamos tentando. Então, eu sei que, na verdade, eu me senti, às vezes, um pouco exigente com a Celi nessa coisa de fazer com que ela se aprimorasse mais nas apresentações, cuidando do repertório dela. Mas eu tinha um carinho muito grande pela Celi, e nós nos dávamos muito bem. Celi sempre me ouvia, a gente conversava. Não me lembro uma única vez que a gente tivesse tido alguma coisa que pudesse nos deixar assim mal um com o outro, certamente. Entendi. Né? Não, eu tô perguntando, querido, porque também tem aquela cena no filme que vocês fizeram, um dos filmes que vocês fizeram com o do Mazzaropi, aquele no filme Jeca Tatu, que até faz esse papel do irmão chato, né, comandando a irmã. Então eu queria saber se tinha a ver com a realidade isso. Não, é ficção, né? Alô? Alô, caiu de novo. Vamos tentar. Eu vou tentando que o pessoal. E tão bem que comecei a pensar que fosse uma. Fosse verdade, né? Ah, tá. Não, tudo bem. Não, era apenas uma. Estava no texto e no contexto do roteiro, né? No script, perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tony. Sobre, assim, ó. Tem muito sacerdote, muito padre, que viveu até os 100 anos e não casou um décimo das pessoas que tu, de certa forma, casou. Sim. Né? Colocando o pessoal num clima romântico, e daqui a pouco muita gente pediu a outra pessoa em casamento ao som de música tua. Fala um pouquinho dessa tua responsabilidade, pode ser? Sobre ter sido culpado por muito casamento por aí. Não está dando para entender muito do que está falando. Foi-se culpado por muito casamento, de certa forma, por aí. Me fala um pouquinho da tua responsabilidade, ser meio que um casamenteiro com as tuas músicas. Responsabilidade? Eu não entendi a pergunta. Muda a pergunta, Marco Antônio. Tá. Marco Antônio, se você falar um pouquinho mais... Alô? Alô? Alô? Tenta voltar aí com ele, por favor. Nós estamos tentando, nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível aqui. Uhum. Mas o problema está lá, e não aqui. Vai lá, Fofinho. É verdade. Alô? Pronto. Tá. Alô? Complicado hoje. Vai lá, tenta lá, Fufunha. Vamos tentando. Tá comigo agora, não tem a culpa. Não. Não, é que quando não está muito, não tem condições, é mais fácil a gente encerrar do que sufocar o entrevistado. Tá, vamos ver o que acha que pode ser feito aí, vamos ver. É que tá. Tá mesmo se não pode ser algum problema na própria instalação dele por lá e ele mesmo não está conseguindo identificar. Que o Marco falou que conversou com ele no fim de semana. Conversei, tranquilo, né? Então. Uma hora e 10 minutos por aí. Assim. Então, rapaz, puxa vida. Tava no início, né? Tava no início nosso papo aí com ele, né? Então... Tenta do outro telefone aí, ô Fufunha. Uma pena, estava indo tão bem. E, como eu disse aquela hora, estamos aprendendo muito sobre a Jovem Guarda, principalmente, e da carreira dele. Eu até não sei se eu que não consegui pesquisar direito, mas eu achei pouquíssima coisa sobre a carreira dele na internet. Não sei se tem alguma... Muita coisa, e como eu disse, né, tem versões que colocam como parte da Jovem Guarda, outras que não colocam, então, por isso até que eu estava meio pisando em ovos para perguntar para ele, que eu não queria, né? Como ele falou, depois de um tempo ele acabou ficando quase que paralelo à Jovem Guarda, isso, né? Não dentro do movimento Jovem Guarda, mas fazendo parte, porque ele era jovem, claro, e tudo mais, né? Claro, cantava as músicas que os jovens gostavam. Fala, Fufunha. E ele foi mais para a área romântica, né? Tá chamando, o que é que é? Tá só. Liga aí, põe no ar que eu quero ver como é que tá o apito. Tá só o apito mesmo, parece que tá ruim mesmo para completar a ligação. Caramba, viu? Alô? Alô? Alô? Alô? Oi? Alô, querido? Sim. Fala um pouquinho, então, como é que é ser casamenteiro de muita gente. Tô resumindo a pergunta. Se eu fui casamenteiro de muita gente? Muita gente se apaixonou e fez tuas músicas. Ah, sim. Se eu contribuir para para a felicidade geral da nação, né, e contribuir para que a densidade demográfica aumentasse, ótimo, eu já me sinto realizado, né, recompensado. Mas o meu intuito, na verdade, nunca foi esse, né, foi sempre me divertir e certamente fazer com que os outros se divertissem com as minhas apresentações, as minhas músicas, né? Uhum, enfim, uhum. Eu pude fazer aquilo que eu certamente desde criança imaginava, me tornar um artista e felizmente conseguir um êxito dentro da minha chamada profissão de cantor. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Querido, assim, ó, de coração, obrigado pela tua paciência. Apesar da telefonia aí, acho que aí do teu lado tá ruim, tentando sacanear a gente, mas eu te agradeço de coração pelo teu tempo, pela tua atenção e pelo teu senso de humor, tá bom? Certamente, sou eu que sou agradecido. Um grande abraço a todos, aos... Um grande abraço, querido. É, meu amigo, tá. Isso... Também a gente conseguiu finalizar com a despedida dele. Ele não está mais na linha, né? Não, qual linha tá. Que o Marco Antônio está? Aperta o botãozinho aí para ver se faz barulho, Fufunha. Esse é outro. Tá. Pelo menos que Estou falando do telefone. Como é que é, não ouvi, desculpa? Não, do telefone, ô Fufunha. Aperta o botão do telefone para ver. O barulho era igual como se fosse teclando mesmo, né? É. Tá. Mas você mesmo conseguiu se despedir. Desculpa aí pro pessoal que tá ouvindo. Quando ele tava dando o tchau ali, caiu. Mas pelo menos a gente conseguiu finalizar o papo. Mas agradeço a força e a gente só pode agradecer ao Tony Campello, que não precisava estar com essa paciência toda de monge, mas teve essa paciência com a gente. Quantos anos ele tá, Marco? 83. Ah, tá brincando, ele tá com 38, porque é um inverno. Não é pra sacanear o João, mas com todo respeito, João, melhor a cabeça lá do que aí, né? Nossa, tá nova. Que disposição. Sua mãe tá bem, né? Tá com saúde, tá forte, tudo bem, não, né? Não. Até vai fazer catarata, mas eu vou entrar nesse assunto agora. Ah, tá. Agora vamos então adentrar a nossa pesquisa musical anos 50. Vamos lá, Fufunha. Vamos lá. Watch over me. your warm embrace and I'm in heaven again. You are my special angel through eternity. I'll have my special padre, quem maravilha, tem, quem maravilha. Tem voz tem, viu? É, pois é, essa canção aí, já que a gente está na década de 50, né, uma canção de 58, é a versão de uma música do Jimmy Duncan, e quem a gente ouviu cantando, o grande Tony Campello, né, eu escolhi essa canção porque quando se pensa nele, normalmente se pensa nele cantando em português, né, essa canção aí mostra já o inglês muito bom dele e a afinação. E dá para entender mais ou menos até aquele link que ele falou, com exclusividade para a gente, sobre ouvir canções assim mais, digamos assim, mais dramáticas, né? Ele tem essa pegada na voz, né? Quase como uma influência de bolero, a gente saca isso. Um dos maiores sucessos dele foi Pobre de Mim, que é uma canção de 59, versão de Poor Little Fool, uma canção composta por uma americana de 15 anos, que tinha 15 anos na época, Shelley Seeley, e que ficou essa canção ficou famosa na América do Norte na voz do Rick Nelson e depois do grupo, através do grupo The Fleetwoods. Vamos, se não for abuso, tocar um pouquinho do Pobre de Mim, então? Vamos lá. Pobre do Marco Antônio. Acreditei no amor até que conheci você. Depois perdi a ilusão, depois perdi você. Pobre de mim, assim, que louco fui. Ah, pobre de mim, mas que louco fui. Seu beijo era para mim um sonho divinal. Você vê? É, quem sabe faz ao vivo, meu amigo. Isso, essa canção de 59. Pobre de mim. Acho que a gente pode adentrar os anos 60, então. Pode. Vamos lá, por favor. Yeah. É, Nelson Marco Antônio foi fundo. O LP é A Graça de Celi Campelo e as Músicas de Pouanca. Ele foi fundo, hein? Pô, eu sabia que ia gostar porque eu adoro a Pouanca. O cara foi fundo, o cara foi fundo, meu. É, cara, essa meu. Essa canção aí, é, né, Trem do Amor, é uma versão, como o João falou, é, de uma canção do Pouanca. É, essa canção não fez o sucesso que estava esperado. É uma canção de 61. Mas a gente pode ir para uma canção dela que é... Bom. De 59, uhum. Então, vamos lá. Por favor, a gente fala depois mais um pouco. Meu coração já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás. Já cansei de tanto soluçar. Quem é o fim? Ó, Cupido, vai longe de mim. Belo rapaz foi o Dejair Barbosa. Esse foi o belo rapaz para que ela deu o coração. Sempre tá querendo, é incrível. Ah, essa canção aí, Estúpido Cupido, nessa versão é de 59, versão de uma, da canção Stupid Cupid da Connie Francis. O interessante é que ela estourou em 1960 em todo o Brasil e voltou a emplacar em 76 e 77, quando foi tema da excepcional telenovela global do Mário Prata, a novela Estúpido Cupido, né? Nunca vou esquecer, com o Bad Boy, interpretado pelo Neira Torraca, era o Mederix. Eu lembro. Grande novela. Eu lembro. Ainda preto e branco ainda. Exatamente. Pois é, então, essa cantora aí que a gente realmente é a Célia Benelli Campelo, né, infelizmente nos deixou em 2003, foi uma espécie de namoradinha do Brasil versão rock romântico, né? Foi uma... Ela começou com tipo 12 anos de idade em rádio e foi durante um tempo a cantora popular entre os adolescentes brasileiros, né? A gente teve a honra de conversar com o Tony Campelo, que não era irmão dela, mas trabalhou com ela direto, e quer dizer, só pode se deixar muita saudade, falar que a gente tem muita saudade, até para quem, como eu, não vivi especificamente essa data, se a gente ouve a canção, já cria uma... Hã? Não, nada. Ah, não, achei que tava me sacaneando, pra variar, tem que estar sempre armado. Imagina! Não, eu não faria isso nunca. Eu não faria isso nunca. Que daqui a pouco tem canção agora que eu vou ter que daqui a pouco traduzir, né? Eu já tô preparado, olha a risada, gente, olha a risada. Eu já fico assim, me dá mais medo que conexões de telefone. É que você falou que ela era namoradinha do Brasil. Tinha outro grupo aí, cujo nome não interessa, e tinha uma das solistas muito bonitas, que era chamada de a Virgem Temporária. Porque ela dizia que tinha 17 anos e dizia, quando eu completar 18, o primeiro que pintar na minha frente é o que vai. Ah, um grupo é que rolava esse papo, é? Ela dizia isso, eu tenho 17 anos, da encrenca. Quando eu completar 18, o primeiro que pintar na minha frente é o que vai, seja lá quem for. Tá, deixar claro aqui, gente, por favor, né, que não é nenhuma indireta à lendária... Absolutamente. Mesmo, a grande Célia Benelli Campelo, que, como eu falei, faleceu em 2003, dá até uma doença, deve ser uma das que mais acomete pessoas, né, do sexo feminino pelo Brasil e pelo mundo, né? Câncer, muito triste, de mama. Uma desgraceira mesmo. E grande Celi Campelo, eu me lembro da novela, obviamente, né, nos anos 70, mas, como eu falei, já tinha estourado em 59 e 60, e depois a canção, a interpretação dela é tão encantadora, tão carismática, que em 76, 77 voltou a explodir. Então, vamos adentrar os anos 70, então, por favor? Sleep. love you for a while. Come on, make me smile, 'cause I'm absolutely wild. I'm absolutely wild, 'cause I'm absolutely wild over you. As my brother, I told my mother, I said, help me, I'm in a jam. They consoled me when they told me, you don't need no medicine, man. 'Cause now I know the solution. It ain't no mystery. No magic spell can get me well. You can't cure what is wrong with me. 'Cause I'm absolutely wild. If I'm acting like a child, there's nothing I can do. Let me love you for a while. Come on, make me smile, 'cause I'm absolutely wild. I'm absolutely wild, 'cause I'm absolutely wild over you. Yes, I'm absolutely wild over you. If I'm acting like a child, there's nothing I can do. Marco Antônio. Oi, pois é, agora é minha vez antes que o João pule, tá? O nome dessa canção é Absolutely Wild Over You. Traduzido seria Totalmente Louco Por Você. Ah, obrigado, né? Marco Antônio. Eu não precisei nem pedir. Viu? Não precisei nem pedir. O cara já tem que, o cara tem que se adiantar. Garoto esperto. O balaço aqui funciona, gente, a distância, tá? Então, o nome desse grupo é The Dooleys. É D de Davi, O-O-L-E-Y-S, The Dooleys. Essa canção de 77-78, um dos maiores êxitos do grupo foi Love of My Life, já traduzido Amor da Minha Vida. Sou eu. Tô dedicando ao João. Sou eu, então, sou eu. Tá? É uma canção de 77. Falar um pouco desse Dooleys. Esse é um grupo cuja formação mais clássica contou originalmente com 6 pessoas da mesma família, né, da família Dooley, entre os oito integrantes. A banda começou numa cidade chamada Ilford, que é na parte leste de Londres, e originalmente era James, John, Cathy, Anne, Frank e Alan Dooley. E depois eles colocaram um baixista, né, Robert Walsh, que até é marido da Anne, e o baterista Alan Bogan. Então, o problema no início até da banda é que eles começaram em 67 e como 3 da família, 3 integrantes eram menores de idade, eles tinham muito trabalho tendo que tentar burlar, né, o lance de poder se apresentar em locais onde bebida era vendida na Inglaterra. Em muitos pubs, muitos clubes, eles não podiam se apresentar. Esse grupo aí é uma espécie quase de ABBA misturado com Osmonds, só que versão britânica. Os Waltons, né? É, os Waltons. Boa noite, Mary Jane. Boa noite, John Boy. Osmonds, bem Waltons. Eu tô falando. Com John Boy. Boa noite, John Boy. Acho que nas apresentações devia demorar uma meia hora só pra eles se apresentarem, né? Boa noite, fulano, boa noite, ciclano, boa noite. Mas pelo menos é melhor que a Soulful Orchestra, Soulful Orchestra, que tinha 50 integrantes. Não conseguiu apresentar nenhum. Pois é, eles tentaram, na busca pelo sucesso, eles se mudaram para o norte da Inglaterra devido a conselhos de agentes, talentos, empresários, e daí a primeira canção oferecida a eles, Hands Across the Sea, por exemplo, ela teve sucesso mediano em festivais de música britânicos na voz de uma australiana famosa chamada Olivia Newton-John. Que mais eu posso dizer desse grupo, que eles venderam cerca de 3 milhões de discos na Rússia, mas só no meio dos anos 70 que eles chegaram ao topo das paradas de sucessos britânicas. Esse grupo foi chamado, o grupo The Dooleys, né, o grupo familiar inglês de maior popularidade. Eles foram o maior grupo inglês, no sentido de família, né, grupo família, nos anos 70 e 80. Eles tiveram 3 canções entre as top 10 das paradas de sucessos do Reino Unido. O grupo durou com certas mudanças de integrantes até o comecinho da década de 90, tipo 91. E eles podem ser, esse grupo pode ser escutado nas trilhas de filmes como The Stud, que era O Garanhão e a Prostituta, é um drama inglês disco, com bastante disco music, estrelado e cofinanciado pela John Collins, e Peter, que é um drama britânico sobre um serial killer. Então a gente pode tocar um pouquinho, por favor, do Love of My Life de 77. É, essa já é uma pegada disco, né? Isso, uma pegada disco. Ah, só uma coisa que eu me enganei aqui, desculpa. É que tem dois filmes que a John Collins fez, dois filmes disco, que ela fez interpretando o mesmo personagem. Um é o Garanhão Prostituta e o outro é The Bitch. Tá? É, você já sabe, a cadela, exatamente. Que ela é uma dondoca lá e que usa os homens de todas as formas e só pensa em dinheiro e sucesso, e ela tem uma discoteca. Desculpa, eu falei que esse filme, esse grupo The Dooleys, está na trilha sonora do Garanhão Prostituta, cujo título original é The Stud, mas na verdade está no outro filme com o mesmo personagem que ela fez, praticamente na mesma época, que é chamado The Bitch, e não tem título em português. Então, desculpa só o meu deslize. The Bitch aqui é o Fofunha. Se fosse The Son of a Bitch, aí tinha tradução, mas só The Bitch não traduziu. Na verdade, são dois filmes até bem interessantes, custaram um pouquinho, e como teve grana dela e ela tinha grande fatia nos lucros, sem mentira, ela levou para casa com os dois filmes mais de 10 milhões de dólares. Esses, claro, na verdade foi em pounds, né, porque era uma produção inglesa. Então, acho que a gente pode adentrar os anos 80, vamos, e esse lá, o João vai adorar, vamos lá. Here we are, at the end of crying, looking out at the rest of our lives. We took the road to the end of romance, to the place broken hearts go to die. So it's all is gone and my heart grows heavy. No more words, no more reasons for why. Not a tear is there left for crying. Let these arms hold us close one last time. So it's all the door, but I'm afraid to fly. So I'm Eu particularmente gostei muito dessa música. Eu imaginei porque... Particularmente, é o que eu gosto. Pois é, o nome desse cantor é o Michael Ciambello. A gente tocou há alguns meses uma outra canção desse mesmo disco que tem uma pegada. Não só a pegada, o nome do disco é Bossa Nova Hotel. Hotel Bossa Nova, né? Esse cantor, ele nasceu em 17 de abril de 1950. 54, está vivo, graças a Deus. Ele é cantor, guitarrista, tecladista, compositor, produtor, e ele nasceu na Filadélfia, né, como eu falei, grande fã da música brasileira. O nome desse disco, esse disco é de 83, essa canção chama Talk, né, conversa, conversar, falar. A percussão nessa canção é do Paulinho da Costa, e arranjo de cordas e condução de um mega maestro que eu tive a honra de conhecer, está nos Estados Unidos, falecido já, Oscar Castro Neves. Até quero dar um abraço, mandar um abraço pro, né, pro Pedro Paulo Castro Neves, amigão meu no Facebook, que está na França, em Paris. Quero dar um abraço para ele. Então, assim, que o Michael Andrew Ciambello, né, de origem italiana, onde é que ele pode ser ouvido? Pode ser ouvido em trilhas como Flashdance, Amantes de Verão, que eu adoro, Cocoon, no seriado de TV Automan e Super Máquina, num adorável musical retrô feito nos anos 80 para tentar, como é que fazer assim, reviver a popularidade, e infelizmente não fez muito sucesso, do Frank Everly e da Ned Funicella, que é um filme chamado De Volta à Praia, e vários outros. Então essa canção que a gente ouviu, essa maravilha de canção, né, Talk, de 83. Vamos agora para a sucessão dele, que é do mesmo disco, Maniac. Vamos lá. O pessoal conhece direto. Marco Antônio. Mega sucesso, né? Mega sucesso. A coisa pirada é que no disco dele, no disco, né, que eu falei, esse Bossa Nova Hotel, que tem a canção Talk, que a gente ouviu, e essa Maniac, o disco em si não vendeu muito. Agora, quando a canção Maniac, né, na trilha sonora, obviamente, do Flashdance, vendeu montes nem água. Ô Marco Antônio, eu tô vendo aqui que quando essa música foi utilizada na Flashback em 1983 e foi inspirada por uma película de terror que tratava de um assassino em série. E eu conversei com o diretor até William Lustig, eu não conversei sobre isso. E o Phil Ramone mudou a letra dela. Isso, o nome do filme é Maniac também. É um filme com o John Spinell, que era um ator coadjuvante, fez Poderoso Chefão, fez Rock. O filme fez bastante sucesso, mas assim, é um filme bem de baixo custo, né, com bastante, bem açougue, assim, bastante sangreira. E supostamente o Michael Ciambello era mega fã do filme, né? E eu também fiquei sabendo que a letra originalmente era mesmo sobre um maníaco, né? É. E daí ele foi aconselhado, se ele queria vender a canção, a tirar as citações, a usar a palavra maníaco de forma mais como uma espécie de apelido, né? Como uma forma assim, figurada, falando sobre um cara maníaco por dançar e não maníaco por matar gente. Agora, ô Marco, o que está me irritando profundamente é não conseguir encontrar em nenhuma plataforma. Os 3 dias do Condor. Tá, Ah, querido, assim, ó, com todo respeito, sabe? Eu sei que tu procuras isso, a gente já conversou sobre filmes disponíveis naquela plataforma lá mais famosa, que rima com Mix, né? Netflix. Mas com todo respeito, né? Assim, ó, não é a raposa aqui que não tá alcançando as uvas, tá? Que tá desprezando. Mas depois que eu tava na casa de amigo meu, que tu conheces pela internet, o Chico Mugen, a gente foi atrás de filmes com o Clint Eastwood. Colocamos ali, e tinha tipo 7 títulos. Com todo respeito, né, querido? Cá pra nós. Querer 3 dias de condor é muita coisa, né? Não deve ter nem love story. É, desculpe. Quer dizer, então, o pessoal quis dizer que essas plataformas iriam substituir não vai. Aquelas locadoras, não vai, monte não vai. De filmes, tu sabe que não vai, né, João? Não vai. Não, então, não tem esse, não tem Platoon, não tem aqui. Sabe um pouquinho. Não tem Platoon. Não tem Platoon, não tem o. Como é que é o nome daquele que tinha o Marlon Brando mesmo? Queimada? Não. Aquele sobre guerra também com o Martin Sheen. Ah, claro. Só um pouquinho. Tá querendo dizer que Apocalipse Now não tem? Não tem. Não tem Apocalipse Now. Não tem. Não, fala sério. Não tem. Não tem. Pode entrar no streaming da Netflix e procurar que você não vai achar. Só tem lixo mexicano, lixo argentino. Uma coisa que tem muito, sem mentira, é documentário recente. Isso eu sei que tem. Tem. Agora, tu quer filmes assim com mais de 25 anos, 30 anos? A Marion não tem, né? Então, quero agradecer a Carla Bavaresco Treza, que mandou mensagem dizendo que mesmo com os probleminhas aqui e ali, o papo foi ótimo e dava para sentir que ele estava com ótimo humor. Então, quero agradecer a força aí dos ouvintes, né, que sempre estão com a gente, quero agradecer com a força mesmo. E, João, assim, ó, eu não vou dizer de quinta aí, porque a minha mãe está fazendo uma catarata, vai fazer uma intervenção cirúrgica para tirar uma catarata. E é de manhã, pode ser que tudo eu consiga, como é na serra, né, pode ser que eu consiga voltar a tempo. Eu acho que consigo, mas eu... Não, eu se não conseguir, fique à vontade e dê um beijo nela por mim, Marco Antônio. Ô, querido, muito obrigado, e obrigado pelo Benjamin também, e valeu pela força mais uma vez. Obrigado aí, Fufunha, apesar de eu querer esganá-lo, tá? não fica rindo, por favor. O Fufunha acha, porque ele tem mais cabelo que todos nós, eu não sei direito, eu não me lembro se o Benjamin... Benjamin tem bastante cabelo ou não? Não tem nada. Uma cabeleira imensa. Nada. Ah, que mentira. Nada. Então é por causa disso. Que dizem que lança até do Sansão, né, que o poder... O Benjamin é o conhecido por aeroporto de Pernilongo. Nada, imagina, tem uma cabeleira imensa. O Fufunha, que devia estar... careca e frustrado, fica postando coisa no Facebook dizendo que tá livre, leve e solto. Eu fico revoltado com isso e ainda no meio da problemática técnica fica me entrando na linha aqui e me mandando longe. Eu não tô gostando disso, sabe? Pra deixar aqui o meu protesto. Não é você que sempre defende o Fufunha? Bem feito. Eu aguento essa desgraça há 35 anos, tô dizendo que não aguento mais. Eu achei que tratando bem, eu iria conquistar o lado dele, um lado bacana, mas não, o cara é um sacana mesmo. Não adianta, não é a mesma... Não era ele apertando os botões? Não era, Dessa vez não era, tá? Não, ele fica louco quando acontece esse tipo de coisa e atrapalha entrevista, qualquer coisa, ele fica desesperado, dá um ataque de tensão pré-menstrual nele que você não imagina. Tá falando de mim ou do... O Fufunha fica em louco. Eu quero avisar que hoje você me tirou, eu ovulei. Não, e a mesma coisa, quando ele tenta ligar e dar o culpado, ele começa a ficar desesperado e me infernar aqui também. Só me diz de coração, ele fica desesperado ou ele fica meio assim penteando o cabelo e mostrando os cachinhos? Não, ele fica desesperado. E ele me enche tanto o saco que tem uma garrafinha d'água aqui que eu jogo em cima dele toda vez, mas não adianta nada, viu? Cara, teve um dia aqui, o que é que eu joguei em cima de você? Um controle, não foi? Um controle remoto, ele me encheu tanto, mas me encheu tanto que eu joguei o controle remoto. Mas era o controle daquelas TVs Zenith, da década de 70? Infelizmente dessas da NET, não pegou nem na cabeça, pegou no peito. E justamente num dia que você estava no ar, numa entrevista, e ele não conseguia achar o maldito do entrevistado. E aí ele me enlouquece como se eu tivesse obrigação de saber onde está o desgraçado do entrevistado. Quer dizer, eu tô aqui no estúdio com essa besta, ele acha que eu tenho que localizar o cara. A única coisa, eu quero dar um diagnóstico disso. Isso é excesso de amor e a mente pensando em outras coisas. A gente sabe quais são as coisas. Aquelas coisas que eu adoraria pensar, mas não tenho tempo mais. E eu quero deixar de novo, fiquei com nojo das postagens do Fufunha, dizendo que estava livre, leve, solto, de um asco que vou te contar. Por sinal, eu tinha recém comido um cheeseburger, e eu cuspi no teclado. Fiquei horas com cotonete depois de do teclado. Tudo que eu do Fufunha, não me interessa eu a vida vou, dele, eu amorosa. Eu vou assim. Fazer o seguinte, os ouvintes estão pedindo para a gente tocar Calme, com a Andrea True e ele dançar. Nós vamos fazer isso e eu vou mandar somente para você na sua página. Tá bom. Um beijo, abraço, Marcão. Tá? Tchau. Tchau, gente. Grande abraço. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Na mesa de som, nosso belo, lindo, maravilhoso garanhão de Jair Barbosa, agora livre na pista. Quem quiser, fique à vontade, é só ligar para a rádio e agendar com ele. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério, coordenação de rede, Albert Martin, gerência de mídias sociais, Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. E Benjamin Júnior, de volta amanhã às 18 horas para mais uma edição. Amanhã o Benjamin vai abrir a caixa preta. Amanhã vamos abrir a caixa preta. Vamos trazer uma chave bem... Porque a caixa preta cada dia está ficando mais preta. Essa casa. Porque domingo está chegando, compadre. Domingo está chegando. Mas ele não vai, né? Também não ele faz falou diferença. Que não vai, né? Mas no fim ele vai, ele muda de ideia todo dia. Aí alguém... Acerta a facada. É. Não, olha, não queremos isso, não, imagina. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.